Ação e reação. É um livro extraordinário de André Luiz, pela psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Quem pensa que a vida espiritual é uma coisa assim, meio coisa aleatória, uma coisa assim, sem consistência, está totalmente enganado. Aliás, o maior equívoco da humanidade, eu já escrevi a respeito disso, é não se preparar para a vida eterna, pensar que tudo acaba no túmulo, deixa eu aproveitar enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou viva. Mas quem que disse que essa existência material é a verdadeira vida? Ah, não, eu sou uma pessoa religiosa, eu sei que a vida, essa aqui é uma passagem. Ah, se é uma passagem, é uma passagem para alguma coisa mais duradoura. Então por que você se surpreende quando eu digo que a vida espiritual, o mundo espiritual, não é uma abstração? Lá estão nossos familiares, nossos entes queridos, também nossos adversários eventuais. Por isso é que Jesus diz no Evangelho: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Quer dizer, na vida. Porque senão, muita gente... Eu vou me livrar desse desgraçado aqui. Por essa desgraçada. Não se livra, não. Aí é que a pessoa que você pensou livrar-se, porque você matou, ou pretende matar num ato de loucura, vai se apegar a você e vai passar a te obsidiar, ou a possuir você completamente. Desculpem a mistura de tratamento, né? Isso é... essa linguagem assim, coloquial que é o meu costume de falar, de vez em quando a gente dá uma derrapadazinha, e mistura o tratamento na linguagem tão comum, na linguagem brasileira, do português. Mas nós chegamos, vimos aqui que a mãe de Silas, ele está contando a história dele para André Luiz e Hilário. São estudantes, ao lado dele foram médicos da terra. André Luiz até um médico famosíssimo. Hilário eu não conheço qual teria sido a encarnação dele como médico aqui no Brasil. Possivelmente pode estar reencarnado. Eles estavam com Silas, eles foram à Mansão Paz. Existe muito disso no mundo espiritual. No astral inferior, no umbral, existem verdadeiras mansões cercadas de muralhas. Eles não deixam entrar lá qualquer espírito, não. Que vem, às vezes, com aparência de arrependimento e não sei o que, e quer instalar e fazer bagunça. Então, existe muito isso no mundo espiritual. Se não sabia, fica sabendo agora. O espírito Fabiano de Cristo, reencarnação de José de Anchieta, e que morreu no mosteiro de Santo Antônio, na cidade do Rio de Janeiro, no mundo espiritual, ergueu muitas casas transitórias no umbral, no astral inferior, para socorrer as equipes que ele criou, muitas equipes, socorrer a maioria, essa multidão de espíritos que desencarnam, saem da carne e voltam para o mundo espiritual, ignorantes, apavorados. Já acordam do outro lado apavorados. E este é um grande erro das religiões, que não prepara as criaturas para a vida eterna. Por isso não adianta suicidar-se, hein? Vai acordar do outro lado encontrando mais vida ainda. Aí eu não aguento essa vida, vou acabar com a minha vida. Aí passa para o outro lado. A pessoa se descobre viva e numa situação piorada. Vai ter que repetir tudo com mais aqueles agravamentos todos, e ter se revoltado contra a lei de Deus, que é uma lei tão respeitosa de você, que lhe dá o livre-arbítrio completo, até para o suicídio, mas aconselha você a não suicidar-se, que é o canto e louvabilíssimo das religiões na terra. Esse grande benefício traz aos seus fiéis. Zaru dizia: o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Aliás, na coleção Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, vocês encontram lá, já foi muitas vezes apresentada no programa a questão, pela mocidade legionária, pelas mulheres legionárias, pelos pregadores da religião de Deus, que têm discutido bastante esse assunto, para mostrar o absurdo do suicídio. Mas vamos ver. Chegamos ao pedaço, vocês sabem, faleceu a mãe do Silas, uma senhora católica, apostólica romana fervorosa, e que tentou toda a vida incutir no espírito avarento do seu filho a vontade, o dom, a queda pela caridade. Fé, esperança, caridade. As três virtudes teologais, a maior delas, dizia o apóstolo Paulo, é a caridade, ou amor. Caridade é sinônimo de amor. Mas a mãe de Silas faleceu. E ele lá não estava muito desejoso de seguir aquela carreira. Aceitou a medicina para enriquecer ainda mais. Porque em muitas vidas ele fora testado na prova da riqueza e falhara. Mais uma vez, nasceu no seio de uma família afortunada para ver se vencia o teste. Morta a mãe de Silas, o pai dele, beirando 60 anos, resolveu casar outra vez. Uma jovem quase da idade de Silas, que mal se avizinhava dos 30 anos. Silas ficou uma fera, mas não por amor ao pai. Vocês vão ver. Viu na pobre Aida uma rival, a fortuna que ele queria só para ele. Recebi a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico. E tomando-a por aventureira comum, a caça de fortuna fácil, jurei vingar-me. Muita atenção a esse 41º programa da série Ação e Reação. Apesar das carinhosas requisições do casal, eles tratavam bem ao Silas, e não obstante o tratamento gentil que a pobre moça me dispensava, eu exibia sempre um pretexto para fugir-lhe à convivência. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do esposo mais dilatados sacrifícios no mundo social, de que Aida não pretendia afastar-se. E foi assim que, ao término de alguns meses, meu pai era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se então a necessário repouso. Acompanhava-lhe a decadência orgânica, tomado de vivas apreensões. Não era a saúde paterna que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. A hipótese do súbito falecimento do homem que me trouxera à existência carnal De modo algum me resignaria a partilhar a herança com a mulher que, aos meus olhos, indebitamente ocupava o espaço de minha mãe. Silas fez longa pausa enquanto lhe fixávamos o semblante melancólico. E o Silas está fazendo uma caridade com o Lionel, o Clarindo, que vivia obsidiando o Antônio, como vocês já sabem, né? Que Antônio os matou, o irmão mais velho, da família Olímpia. Está contando isso para ajudar a libertação dessa família aí, que já estava desencarnada, à exceção do Luiz, filho de Antônio Olímpio e de Alzira, e que continuavam com os laços mais tenebrosos, prendendo-os a sofrimentos terríveis. Por isso é bom cumprir a lei do Cristo, amai-vos na terra. Mas André Luiz vai prosseguindo aqui. De mim mesmo, atônito, diante do que me era dado ouvir, indagava no íntimo se tudo aquilo de fato se passara. Fora Silas realmente o homem a quem se reportava ou compunha ele aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Perseguidores do Antônio Olímpio. Contudo, não me foi possível desfechar qualquer interrogação, porquanto o nosso amigo, como que desejoso de castigar-se com a dolorosa confissão, prosseguiu pormenorizando. Passei a arquitetar planos delituosos quanto à melhor maneira de alijar a ida de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, naturalmente que sem melindrar meu pai doente. E nos projetos criminosos que me visitava a cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como suprimi-la sem causar maior sofrimento ao enfermo que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la, antes de tudo, aos olhos dele, para que não parecesse qualquer saudade da mulher condenada por mim à desvalia? À destruição? E eu tramava no silêncio e na sombra, quando a ocasião esperada veio ao meu encontro. Convidado a comparecer com a esposa numa festividade pública, meu pai chamou-me e insistiu para que eu acompanhasse a ida, representando-lhe a autoridade. Pela primeira vez, acedi com prazer. Pretendia conhecer-lhe agora, de mais perto, as afeições. Funestos propósitos nasciam-me no crânio. Desse modo, durante a alegre ágape, tomei contato com Armando, primo de minha madrasta, e que a cortejara em solteira. Armando era um rapaz pouco mais velho que eu, perdulário, fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, ofereci premeditada comunhão afetiva. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai, desde então o associei ao nosso campo doméstico, favorecendo-lhe o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados matizes, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais, intencionalmente, eu atirava os dois primos nos braços um do outro. Aida nem me percebeu a manobra e, embora resistisse por mais de um ano à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Fingi desconhecer-lhes as relações até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Inventava jogos e distrações para reter o sedutor Armando em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite, em que cauteloso aparentei completa ausência de nosso templo familiar, sabendo os amantes segregados em determinado aposento contigo ao meu, procurei meu pai em sua dependência de enfermo e, mascarando-me com intensa dignidade ofendida, chamei-o aos brios numa exposição sintética dos fatos. Lívido e trêmulo, o doente exigiu provas e nada mais fiz que conduzi-lo cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio deixara enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu pai, desolado, encontrou o flagrante que eu tanto desejava. Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se lépido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe grave de um sexagenário abatido. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que me devotara, mostrei-me mais carinhoso para com o enfermo, intimamente aniquilado. Duas semanas arrastaram-se pesadas para a nossa equipe familiar. Enquanto a Aida ocupava o leito, assistida por dois médicos da nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, eu afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens de nossa casa fossem, na maioria, guardados em meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia desfazer-se perante as autoridades legais. Prossegui minha faina delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela insofreável neurastenia de que a doente se via objeto. Meu genitor estava mais sombrio, nos aparatosos funerais. Contudo, em meus destruidores propósitos, regozijei-me. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a pertencer-me. Agora sim. Não havia mais obstáculos eu retirar o último do meu caminho. A pobre Aida, minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da sua segunda mulher, meu pai acabou-se para não mais se erguer. Debalde, médicos e padres amigos procuraram oferecer-lhe melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado a Ida, administrando-lhe violento tóxico no calmante habitual. Isso, no entanto, assegurava-me vencido. Impunha-lhe também a morte. De vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem pranto de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, tornei a nossa casa solarenga, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Achava-me sozinho, sozinho e infinitamente desgraçado. E aqui terminamos mais um trecho da história de Silas. Continuaremos no próximo programa.